Bem, como se percebe, foi um ato meramente simbólico, com representação de todos os partidos, exceto o CDS, que não se fez representar, com o elemento de um representante da Assembleia, por isso, num número muito diminuto, para não haver e não darmos janela, fazer com que parecesse um ajuntamento. Este 25 de Abril representa muito para nós. Hoje que estamos sem liberdade de circulação, como se percebe, trouxe-nos uma liberdade. E a liberdade de hoje, também 25 de Abril, continuamos a ter a liberdade de informar, a liberdade de ter opinião e a liberdade de ser diferente uns dos outros. E por isso aquilo que quisemos dizer é que para nós o 25 de Abril tem um significado profundo. Mas também o quisemos homenagear, também o quisemos associar para homenagear todos aqueles que estão na frente desta grande luta, toda a gente do hospital, as pessoas que trabalham todas nos hospitais, mas também a GNR, a PSP, as pessoas que trabalham nos lares, as pessoas que trabalham nas fundações, nas tantas casas de misericórdia, à comunicação social, aos autarcas, aos presidentes de junta, a todos nós quisemos hoje prestar esta homenagem, porque o 25 de Abril acreditamos que os ideais e os seus valores continuam bem. E, como eu disse, num trajeto de 46 anos, com certeza os governos nem sempre fizeram as coisas melhores, houve medidas erradas, mas é o crescimento de uma democracia, hoje com 46 anos, é uma democracia mais madura e que devemos continuar a comemorar esta data, porque tem um significado na nossa história contemporânea, de muitos de nós, como eu, que já tinha 18 anos na altura, e por isso teve um significado. Achámos que o deveríamos fazer de maneira diferente, sem ajuntamento, sem darmos sinais à população do nosso concelho que era um ajuntamento, mas quisemos, sem dúvida nenhuma, deixar aqui um marco diferente daquilo que se faz.